E no Divino Espírito Santo, padroeiro da cidade, estamos iniciando mais um dia de trabalho. Nossa antena de 84 metros, mandando para o céu do Brasil as ocupações dos nossos transmissores de 1 quilowatt, onda média, na frequência de 1.210 MHz, e onda tropical, 90 metros, 3.2 MHz, muita música, entretenimentos e informações. Que o dia de hoje seja de trabalho, com o seu bom dia, e que Deus nos torne um instrumento de sua paz.